em ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor. Tua palavra escondi. Guardada no meu coração. Guardada no meu coração. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. A tua palavra escondi. Minhas vestes no sangue lavei. Minhas vestes no sangue lavei. E das tuas águas bebi. Te consagrei. Aceite, Senhor, minha oferta agradável a ti. Amém.